cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. I've been here overnight. I count to fit a smile. I walk along the fire. Your voice plays in my mind like. Então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje, uma vez mais, uma estreia. Sendo que, enfim, vamos falar de alguém com ascendência portuguesa, ainda quer residir no Canadá, e que perfeitamente estão a lançar aqui em Portugal o álbum, precisamente, dos Menages, The Great American Lie. Pois, permite-nos ao telefone estar a falar com eles para perceber a razão pela qual, enquanto residentes no Canadá, entendem que devem conquistar o público português. E estamos convencidos que o farão. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado. Obrigada. Pois bem, temos dois dos membros, curiosamente, irmãos. A Bela e o Fernando. Bem-vindos, de facto, aqui a Oliveira do Hospital, enfim, uma terra que provavelmente não conhecem. Mas, enfim, imaginem que Portugal é um corpo humano e nós estamos mesmo no sítio do coração, junto à Serra da Estrela. Portanto, vamos apelar aqui ao sentimento para falarmos um pouco deste álbum dos Menages. Okay. Antes de mais, a pergunta que se impõe: porquê Menages? Foi uma palavra que o Fernando, por acaso foi o Fernando que pensou que ia ser o título ótimo para esse projeto. Uhum. E é porque quer dizer viver em em família, trabalhar juntos, não sei, deu-me aquela imagem de várias pessoas envolvidas, tudo junto assim, estamos juntos praticamente os dias todos, três irmãos, de manhã à noite, achei que era o nome próprio para isso. Pois bem, isto impõe-se logo uma pergunta, de manhã à noite, e as birras, como é que se gerem as birras entre irmãos e em conjunto com a banda? Nunca é boa ideia. É melhor evitar. Quem está a pensar em começar uma banda com os irmãos? Para nós já é tarde, mas só podemos salvar outras pessoas. Exatamente. Portanto, há sempre um cá ter o papel de apaziguador, eventualmente o elemento feminino, não? Ok. Os irmãos Ferreira, a razão pela qual, enfim, entre Portugal passaram a vida, não é? Entre Portugal e Canadá, Toronto, e essa ideia da música nasceu, ou julgo saber, principalmente em casa, não é? Porque tiveram sempre acesso a instrumentos musicais. Acham que isso foi decisivo para que hoje exista a banda, como os Menage? Sim, claro. Os nossos pais nunca foram músicos, nem ligados a artes, assim, no mínimo, mas eu acho que era maneira de distrair as crianças em casa, era ter um instrumento em casa, para nós termos qualquer coisa para ocupar o tempo, sem ser, sei lá, mais influências. E sendo num país assim meio frio como o Canadá, às vezes há uma tendência para chegar à casa da escola e passar horas à frente da televisão, porque às vezes há dias que a pessoa nem pode sair de casa por causa da neve. E passamos muito tempo dentro de casa. É, portanto, foi uma opção. Eles sempre tiveram assim medo de nós ficarmos como zombies à frente da televisão. E assim tínhamos uma outra coisa. Portanto, foi isso. We were told that life is grand and that things wouldn't get this bad. Yeah, these horrifying times I hear will end. Will I make my old man proud? Kept the empty field loud. Este é o vosso primeiro lançamento em Portugal. Sendo, que, bem, sendo certo que, enfim, para quem possa estar um bocadinho mais distraído, mas os homenagens já têm tido, enfim, visibilidade na América do Norte. Porquê agora entenderem que, enfim, que há que conquistar aqui este retângulo aqui no canto da Europa? Nós sempre, foi sempre assim, uma coisa na lista e uma coisa que era uma dos, como é que se chama? Os desafios, do nosso bucket list. Sim, é só que um minuto que começámos a gravar a primeira música, a situação tornou-se muito ocupada logo, foi giro por acaso, mas começámos a receber propostas para atuar em diferentes partes da América, porque nós também passámos 10 anos em Los Angeles, portanto aquilo é um grande mundo da música também, portanto eu acho que foi falta de tempo, não sei. Tempo e concentrar. Sim, agora finalmente estamos ok com esse. Como se diz que vamos mesmo concentrar no país das nossas raízes. Necessariamente, o lançamento do disco tem que ser seguido de concertos no nosso país. É naturalmente a vossa intenção, portanto, vir a mostrar ao vivo as vossas músicas. Claro, qualquer desculpa para estar cá em Portugal. Justifica, não é? Já é boa razão. Seja disco, seja qualquer coisa. na vossa, no vosso entender, estamos aqui a falar do continente americano, enfim, do imenso continente americano, e que, enfim, há mais de 100 anos era a Terra Prometida, a razão pela qual agora vocês entendem que existe uma The Great American Lie? The Great American Lie. Representa a imagem, eu acho, que os imigrantes têm. Sim, eu não acho que seja mentira. Não sei, primeiro, não tenho grande opinião política nem nenhuma solução para nada disso. Exato. Só acho que há um pouco de uma ilusão, pensando que a América é muita vida fácil. O American Dream, não é? Exatamente. E queríamos brincar um pouco com essa frase, dizer que é um pouco uma ilusão, uma mentira, que a pessoa chega lá e também é uma troca, não vejo a América como melhor vida. Eu acho que os nossos pais ou qualquer imigrante a sair de Portugal ou qualquer país, é uma troca de vida. Não temos o mesmo, aquela vida europeia um pouco mais saudável, um pouco mais assim calma. É mesmo, a pessoa tem que trabalhar por tudo o que tem e não é tão fácil como às vezes parece. Ou quando pessoas dizem, na América que é, ou se estava na América ou se estava no Canadá que era. É só isso a minha opinião. We could stay here and fight this lifelong war, but disappear in our father's fort. My guardian angel resigned a few years back, so I'm driving tonight. Jump in, you won't look back. Dos temas que agora estão aqui vertidos neste álbum, estamos a reportar-nos aqui anos, 2013, 2014, eventualmente? Isso começou com dois EPs, que são tipo discos curtos na América. Exato. E gravamos um EP em 2013, 14, por aí, com umas quatro músicas. E então, assim, isso foi só há uns meses atrás, gravamos uma segunda uma segunda visita ao estúdio com essa coleção das próximas 4, 5, 6 músicas também. E juntamos os dois. A metade do disco é muito recente e a primeira metade é tipo 2014, por aí. Começamos na América. O que tem sido a recepção destes temas, enfim, da qual sabemos também que já inclusive ganharam prémios, com a melhor canção de rock no International Prison Awards, na altura com o Our Time Is Now, né? O que tem sido a apresentação destes discos, efetivamente por lá, e que recepção é que têm tido? Até agora muito positivo, passamos muitos meses na estrada, em turnê, na América, sempre continuamos a estar muito ocupados e... sei lá, cheio de trabalho e experiências. Saímos de Portugal e dois dias depois temos a atuação em Nova Iorque, a apresentar as novas músicas num festival em Nova Iorque, no princípio de outubro, e esperamos voltar brevemente, depois voltar a Portugal, com a banda completa, que esta vez somos só nós os dois. Mas é isso, até agora tudo, não temos razão para nos queixar. Apartment today, hoping it's still your place. 'Cause I wrote you a letter for every day that I wish I had stayed. A lady came out, she said, "Don't come around," she said. There's no one here by that name, she said. Sing me a love song, sing me a love song. It's all I'll ever ask. Sing me a love song, sing me a love song. I swear I won't. The summer went away, and I did the same. Dumb boys need their space. 'Cause I was scared of the romance, I was scared of the last dance, and the mistakes that grown-ups made. Her hair was colored black, é visibilidade, de facto, das bandas, e onde se fala aqui em Manaus, podemos não associar a banda com músicos portugueses. Aliás, podemos recordar que Morangos com Açúcar, uma série com ampla visão aqui em Portugal, portanto, da TVI, tinha um tema vosso. Às vezes não é um risco, de facto, a música andar aí, as pessoas já a cantam, porque já a sabem até de cor, mas não sabem quem são os seus autores, por falta de informação. Como é que acham que os Menage conseguem ultrapassar isto? Como é que vão conseguir chegar ao público e dizer, este somos nós? Eu acho que faz parte... Estar cá, nós adoramos conhecer os nossos fãs, porque cada pessoa tem uma história e isso serve como inspiração para uma próxima música que podemos escrever. Portanto, é giro conhecer quem é que partilha a ligação com as nossas músicas. Portanto, estar cá, estarmos presentes, isso é o sonho. Agora, a cena dos Morangos com Açúcar, isso também foi um pouco, isso foi uma coisa sem esperar, foi uma música que mandamos de lá, foi através de uma pessoa da Inglaterra, acho eu, foi mesmo estranho, aquilo foi uma coisa assim, fora do normal, é por isso que não havia disco, não havia maneira de comparar a música, acho eu, acho que estava tudo muito deslocado, sei lá, não estava muito bem organizado. Pois sim, foi... Mas éramos novos. Exatamente, sim, estou a falar de uma que saiu desgarrada, né? Nessa altura não tiveram a pretensão de lhe acrescentar um aporte, portanto, ou seja, aproveitar a saída do Morangos com Açúcar e vamos aqui apresentar-nos eventualmente com um dos EPs, não é? Sim, mas assim, estamos a falar num tempo que não tínhamos editora, nem presença cá em Portugal, não tínhamos nada, era mesmo assim, nós com umas violas na mão. Estreia aqui na Boa Nova, tem que passar por desafios. Vamos lá ver como é que os irmãos vão passar por eles. Imaginem que vêm tocar aqui ao Oliveira do Hospital, portanto, enfim, como eu vos disse, aqui neste, junto à Serra da Estrela, e que vos permitem trazer convosco duas bandas nacionais. Vamos lá ver se estão atentos ao mercado nacional e se conhecem bandas nacionais. Quem são as bandas que vocês iam convidar para vir para o vosso concerto? Uma das bandas, talvez os Gift. Gosto muito dos Gift. Os Gift, muito bem. Ai de te amar. Chorar por ti, mesmo assim, quero ver-te sorrir e se perder. Vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz, hei de te amar. Ou então chorar por ti, mesmo assim, quero ver-te sorrir e se perder. Vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Ou então hei de chorar por ti, mesmo assim, quero ver-te sorrir e se perder. Vou tentar esquecer-me de vez, conto até três, se quiser ser feliz. Ah, mais bela que tens qualquer um. Não sei se é muito tarde para ter mais. Olha, uma coisa, depende da hora da noite. Se é uma solução muito assim tarde e calmo, vamos convidar os Diolinda para ser mais assim calminho. Que parva que eu sou. Sou da geração, eu já não posso mais que esta situação dura tempo demais. E parvo eu não sou, e fico a pensar que mundo tão parvo para ser escravo preciso estudar. Que mundo tão parvo onde para ser escravo preciso estudar. Ou se é uma coisa mais pesada, já não podia, sei lá, uma banda mais punk rock, Lisboa, quem é? Fonzie talvez já não existe, mas gostava muito dos Fonzie. Uhum. Não sei se conhecem. Sim, sim, sim, já foram os destaques aqui na Boa Nova também. Bem. Todo o mal e o bem que me iluminam juntam diversas forças para ser quem sou. Seguimos o traçado. Seguimos um traçado, um caminho que nos leva em frente. Seguimos um traçado, um caminho que nos leva em frente. Seguimos um traçado, um caminho que nos leva em frente. Enfim, mas já provaram que estão atentos, portanto, não, esta rasteira não funcionou. Agora, imaginem que vem uma banda da cena internacional e que vêm tocar aqui a Portugal também e dizem, ah, mas queremos lá connosco os Menage. Bem, quem é que vocês gostariam de acompanhar? Bem, eu já sei que vocês tocaram, por exemplo, com o Stone Temple Pilots, não é? Com o Sporting Shed, não é? Portanto, enfim, já conhecem grandes bandas. Mas, bom, com quem é que gostariam de vir a Portugal? Ultimamente criámos uma amizade com uma banda que nós somos, adoramos, que é os Failure. O Failure? Los Angeles, mas não são assim muito internacionais. Eu queria o Justin Bieber. Começar uma porrada por trás do palco. Isso é que era. Isso é que tínhamos a mídia toda e revistas em cima de nós. Bem, eu estava à espera tudo menos dessa, mas está escolhido Justin Bieber, pois bem, também portanto, enfim, vem do Canadá, portanto aproveitava o mesmo avião. Já começava-se a guerra no avião. Exatamente, e com uma vantagem que é sempre a descer. Oh, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Então agora vamos ao terceiro desafio. Este é que vai ser um bocadinho mais difícil. Vamos ver. Imagino que vai haver um distributo a uma banda ou um autor nacional. E que chega ao pé dos Menage, muito bem. Bela, faça uma versão de um tema dessa banda para entregar o tal distributo. Quem é que vocês gostariam de homenagear para o português e que música é que iam escolher? Eu se fosse bonzinho tinha avisado antes, não é? Mas bom, enfim. Claro, mas isso não havia piada nenhuma. Exatamente. Ok, mas eu é que tenho a fazer a voz. Eu queria fazer uma cover de uma música da Marisa, mas era para eu cantar. Muito bem. Tens mesmo a alterar e fazer o meu estilo. E a segunda parte da pergunta era qual? E que tema seria esse? Em que tema seria? Talvez, sei lá. Olha, a música dos imigrantes, Gente da Minha Terra, tinha que ser. Oh, Gente da Minha Terra, muito bem. E parecia ternura. Amargura menos triste o meu canto. Thank you. esta tristeza que trago. Foi de vez que recebi. Estiveram muito bem nesta fase de desafios, né? Pois bem, este cá para mim foi a Paula Cabeçadas que vos avisou, que deixou-vos já. Ah, não avisou nada. Não, não, não. Perdeu, nós tenho... temos de falar com ela depois. Nós temos de ter uma conversinha com a Paula depois disso. Muito bem. Bem, para nós estaremos, a Paula Cabeçadas é quem está a promover especialmente os homenagens em Portugal, a razão pela qual aqui foi feito o alerta. Já falámos aqui dos espetáculos, falámos aqui da construção dos discos. Vamos falar também aqui dos produtores dos discos, nomeadamente dos EPs, que agora estão aqui convertidos neste long play. A vossa escolha dos produtores normalmente deve-se a quê e que pessoas é que normalmente vos rodeiam para a construção dos temas? Para a construção somos nós, que escrevemos tudo. Sim, o princípio da música sempre vem de nós. Assim, não há escritores nem compositores de fora, sempre nós, na nossa sala de ensaio, nós os três. Agora, depois disso, olha, tivemos sorte com um grande produtor, por acaso tem residência em Toronto, que até viveu na Inglaterra e fez umas músicas com os Muse, e fez um disco, acho que foi o último disco dos Placebo, e somos fãs dessas bandas, sim, Smashing Pumpkins também recentemente. Ah, sim, e Peter Gabriel também, estamos a falar de David Bottrell. Exatamente. Muito bem, muito bem. E ele, por acaso, mora lá perto, convidamos a umas atuações, conhecemos, assim, para conhecer a banda, conhecemos nós como pessoas, as músicas, e começamos uma relação, assim, simples, sem esperar, e é só mais uma lição do que, assim, de nunca pensar que nada é uma coisa que não seja possível. É uma coisa que talvez nunca pensávamos chegar lá, e por acaso são uns telefonemas e uma pesquisa, a pessoa já, tudo é possível. Até as coisinhas assim, mais os pormenores e coisinhas pequenas, até às vezes correm bem sem esperar. Tomorrow. vem aqui mostrar uma cena familiar na capa do disco, né? Não sei se estas fotos têm, se vos dizem uma coisa em termos familiares, eventualmente sim. Sim. É uma foto da nossa mãe e o nosso irmão mais velho. Muito bem. É isso que por aí que eu ia. A quem se deve também este trabalho gráfico? Qual é o vosso dedo aqui no grafismo deste disco? Bem, acho que em tudo, desde a música, toda a letra, a mistura, a arte da capa do disco, estamos muito envolvidos e somos muito chatos e esquisitos. E tenho pena de qualquer pessoa que trabalha com essa banda, porque somos todos muito envolvidos e tudo a puxar para a sua brasa e tudo que era a sua ideia lá. E temos uma colega, por acaso, de Lisboa, que trabalhamos juntos na arte do disco, no desenho, na capa, e ajudou-nos um pouco com o layout, mas era tudo muito assim explicado, e que era assim, e que era um ar meio vintage, e foi isso. Mas foi uma coisa mais ou menos rápida. Uhum. É mesmo assim. Já tínhamos a ideia, já tínhamos a visão. A vida para Portugal deve-se muito agora a este apoio da iPlay, ou mesmo que não houvesse uma editora interessada, mais dia menos dia teríamos os Menage cá em Portugal? Eu acho que sim, mas o iPlay acho que está a fazer trabalho fantástico e estamos muito contentes com a equipa toda e tudo o que está a começar, essa bola de neve que está a começar. Diga-me agora, imagino que são convidados para vir tocar a Portugal. Onde é que gostariam de estar necessariamente? Queimas das fitas, eventualmente, latadas, enfim, junto da população estudantil? Estádio do Dragão. Uhum. Hoje é mau dia para falarmos nisso, mas não, adiante. Mas não, por acaso, eu acho que desde um sítio mais pequeno, Bairro Alto, ou um barzito em Nova Iorque, ou um estádio enorme, não faz diferença. Sempre, a atuação é sempre igual, sempre temos os nossos 100% e sempre sai qualquer coisa, qualquer instrumento partido e montes de transpiração. Isso é coisa em comum. Mas não, por exemplo, não interessa muito no sítio, haja público e fãs de música à nossa frente, é só o que é preciso. Aquilo que eu lhe perguntava é a criação dos temas, como há pouco disseram, que é muito feito em casa, até porque vocês, como dizem, têm mau tempo em Toronto e estão muito tempo dentro de casa, portanto têm que se divertir de uma maneira qualquer. Aquilo que eu pergunto é assim, qual é a dose de inspiração e a de transpiração? as músicas todas são sobre histórias do nosso dia-a-dia, é tudo muito perigoso. Viajar ajuda muito, assim, temos a sorte de viajar muito e ver muito sítio e conhecer muita pessoa, temos essa sorte naquilo que fazemos, isso é que, you know, é uma grande parte da inspiração. Agora, transpiração, a dose de transpiração depende, umas músicas demoramos 10 minutos e está a música, está a letra, está tudo, e aquilo sai com uma facilidade e às vezes torna-se um single sem esperar, e outras podemos ter uma ideia para 6 meses, mas falta um refrão ou falta uma coisinha que ainda não está bem encaixada e estamos lá assim à volta de uma ideia um monte de tempo. Tudo depende. Por acaso, Our Time Is Now, essa música que temos o vídeo agora, essa música por acaso demorou um pouco de tempo. Isso foi uma música que já estava connosco, sei lá, sabíamos que tínhamos um refrão, queríamos dizer aquilo, mas faltava uma ligação a outras peças de música, a outras partes da música até acabar. Então, uma música como temos uma que se chama A Beautiful Disaster. Uhum. Gravamos sem ter a letra acabada, gravamos aquilo que já estava construída, a parte da música, e sabemos exatamente o que queríamos, e aquilo foi 5 minutos no estúdio, foi mesmo rápido. Vai tudo variando. Pois bem, Bela e Fernando, muito obrigado pela disponibilidade que tiveram aqui para cá com a Rádio Boa Nova. E, obrigado. Bem-vindos aqui a Portugal, de facto, e o melhor sucesso na divulgação da vossa música, efetivamente. E vamos estando atentos, sabendo por onde andam, e claro, e vamos aqui ficando à espera de Another American Live. Porque, enfim, estamos interessados a saber o que é que os menages vão fazendo. Um abraço, obrigado por tudo. Grande abraço. Muito obrigado. Um abraço.